5 dias, 1 hora, 10 minutos que eu não te vejo. O relógio conta as horas quando eu conto dos dedos. Todos os beijos que eu não te dei, a saudade acumulando e hoje eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar. Eu tô ficando louco só de imaginar. Já pensou o ar-condicionado no 15, a gente suando, a TV no volume mais alto, a gente se amando. O que é que cê tá esperando? Xuxa, Xuxa Lilás. E já pensou o ar-condicionado no 15, a gente suando, a TV no volume mais alto, a gente se amando. O que é que cê tá esperando? Dia sem você parece um ano. Em nome da Prefeitura Municipal de Salinas aí, Festival Mundial da Cachaça, um prazer estar com vocês aqui, hein? Joga a mão pra cima, vá, vá. Repetindo novo do LX. 5 dias, 1 hora, 10 minutos que eu não te vejo. O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos. Todos os beijos que eu não te dei, a saudade acumulando que hoje eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar. Eu tô ficando louco só de imaginar. Salinas, hoje já pensou o acondicionado no 15, a gente suando, a TV no volume mais alto, a gente se amando. O que é que cê tá esperando? Ah, e já pensou o acondicionado no 15, a gente suando, a TV no volume mais alto, a gente se amando. O que é que cê tá esperando? Um dia sem... Baixo, baixo. Já pensou o acondicionado 15, a gente suando. Eita, rapaz, eu dei uma talagada nessa cachaça, comecei a voar suave, viu? Sucesso! Vá! Vá! E já pensou o acondicionado 15, a gente suando, a TV no volume mais alto, a gente se amando. O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece ano. Repertório novo do LX. Joga a mão pra cima. Ao vivo em Salinas. Prazer imenso estar com vocês aqui hoje, hein? É. Sucesso! O rei dos paredões.